a Umbanda. Vou falar sobre a Umbanda. Sim, sim. Não é aquilo que dizem, é aquilo que se vive. A Umbanda não é aquilo que dizem, é aquilo que se vive. Sim, sim. Na prática. Na prática. Do dia a dia, com amor, com fé, com caridade, união, respeito e humildade. Humildade é a palavra-chave dentro da Umbanda. Uau. Tá certo? Sim. Que não há, nem aqui, nem em qualquer lugar, ninguém melhor que ninguém. Todos são iguais aos olhos do Criador. Seu Exu, primeiramente agradecer ao senhor essa oportunidade de estar estudando aqui com o senhor, viu? Tá certo. Muito obrigado. Qual que é o nome do senhor? Exu Pagão. Por que que o senhor tem esse nome? Porque quando eu me desprendi, eu fui pelo umbral, pelo Vale das Sombras, eu não tinha sido batizado. Quando se desprendeu e passou pelo umbral, que o senhor chama Vale das Sombras, o senhor não tinha sido batizado. Isso. Então, existe... Qual que é a importância do batismo para o espírito durante a vida? Influencia se ele vai passar pelo umbral ou não? Sim. Não é essa... O questionamento, moço, é que há os espíritos batizados, os coroados e os pagãos. Ah. Eu me encaixei na linhagem dos pagãos. Só que depois eu fui trabalhando a minha evolução, até que me deram um nome, uma mas como eu já era conhecido com esse nome, aí ficou. Entendi. Tá certo. Claro que sim. Pode-se dizer que hoje o senhor tem uma evolução bem abaixo de um Exu, como o senhor falou, coroado? Sim, já foi pior. Foi pior? Sim, hoje eu já estou mais um pouco acima. E por que que manteve o nome pagão? É porque já tinha esquecido me dado esse nome. Claro. E é uma falange de Exu? Sim. É isso? Claro. Qual que é a importância, então, para o ser encarnado do ritual do batismo? O batismo, você fala carnal. Isso. Matéria. Isso. Se é que há alguma, né? O senhor saberá dizer. Sim. Sim. A partir do batismo é que se alcança a graça do grande Pai Criador, que se torna um verdadeiro filho de Deus, não que antes não seja, mas é pagão até que se batiza. Claro. O senhor, às vezes, faz, quando faz as suas saudações, cita o nome de Lucifer. Sim. E de São Cipriano. Sim. Quem são essas duas consciências e por que o senhor as cita? Porque na minha passagem, eles foram de grande mestre na minha vida espiritual. Ah! Quando o senhor diz na minha passagem, o senhor quer dizer durante a encarnação ou depois que morreu? Depois do desencarne. E de que forma eles foram grandes mestres? O senhor conseguia vê-los? Sim. Espíritos. Espíritos, sim. Quando se diz que Lucifer é um espírito, muita gente às vezes pode até criticar e dar a oportunidade para o senhor esclarecer, né? Porque às vezes é falta de entendimento a crítica, dizendo que Lucifer é um arcanjo de Deus caído. Como que um ser de tanta potência pode conversar com um desencarnado? O que é que o senhor responde? Devido ao a sua queda, ele passou a formar a sua falange, tá certo? Sim. Fazendo o contrário do agrado do Criador. Ah. Quando o senhor diz fazendo o contrário do agrado do Criador, o que que se deve entender por isso? Sempre ele foi um anjo incompreendido. Tá certo? Sim, senhor. Então o que para muitos é errado, para ele é o certo. Entendi. Fazendo o contrário ali é não seguindo a norma, né? Seguindo o que ele acreditava ser certo. Sim. Claro. Entendi. Muitas vezes o ser humano acha que aqui é uma prisão, onde ninguém tem livre-arbítrio e Deus faz todo mundo de boneco. Às vezes, o Lúcifer queria atentar as pessoas que não seguissem uma religião e não ficasse bitolado. O que que o senhor acha que foi o maior ensinamento que Lúcifer passou e até a razão do senhor ter seguido ele? Qual que é o maior ensinamento dele para o senhor? Porque ele é o maioral. No vale que eu fui parar. Sim. E se você não pode com ele, une-se a ele. Não é verdade? Perfeito. E então, entendi, o senhor foi para lá, eles foram importantes na sua caminhada pós-vida, né, pós-morte. Até porque o senhor não podia com ele. E aí então teve que, dessa maneira que o senhor está dizendo, se unir a ele. Que é um resgate. Ah, existiu um resgate. Sim. Então foi uma forma de bondade que fez para o senhor. Sim. Cadê aquela coisa? Então, Lúcifer não é do mal. É isso que o senhor está dizendo? Não, isso não é meu. O mal existe dentro das pessoas que chegam até nós. Ah. Tá certo? Sim. O mal existe dentro das pessoas. Sim. Então, às vezes, quando acusa ali, ah, o Exu é mal. O Exu só faz o que lhe é pedido. Uhum. Não é mal, não tem nada de mal no Exu. Se você vem pedir benefício, você terá benefício. Uhum. Claro que sim. E aquele que vem pedir maldade, a maldade é feita para ele. Depende. Ah. Tudo isso é pego pela essência do médium também. Pela essência do médium? Sim. Claro que Por sim. Por isso os médiums têm que estar sempre em sintonia com Deus, com o bem, com a caridade, com o amor, com o perdão. Certo. E nunca se deve trabalhar zangado. Porque aí você deixa a parte negativa falar mais alto. Tá entendendo? Sim, sim. Como é que funciona assim pro senhor esse nome Exu Pagão? Às vezes os médiums até dizem assim que um fulano incorpora Exu Lúcifer ou incorpora Exu Pagão. Porque tem a vontade ali de ser reconhecido com um Exu mais forte. O que o senhor tem a dar de instrução a gente que pensa assim? Que todo mundo agora vai querer incorporar Exu Pagão, Lúcifer, Belzebu. Isso é vaidade de médium. Ah lá. Porque os médios não escolhem entidades. Tá entendendo? O médium não escolhe a entidade. Como é que é então? É a entidade que escolhe o médium. Sim. Ao contrário, né? Sim, para trabalhar esse médium e fazer com que ele cresça espiritualmente. Fazer com que ele cresça. Até onde o senhor acha que pode o médium pedir que o senhor prove para ele que o senhor está incorporado mesmo? Até onde isso o senhor aceita, até onde o senhor não aceita? Eu faço a minha aprovação através do meu trabalho. Eu não preciso queimar pólvora na mão. Comer caco de vidro para provar nada para ninguém. Isso. E nem para o médium, né? Nem para o médium. Claro. A gente tem uma imagem de Jesus Cristo na parede ali, sim, ilustrando muito lindamente aqui o nosso encontro de hoje. Qual que é a sua visão desse ser? Devido ao crescimento que eu já consegui, a evolução. Certo. Ele é um grande homem, foi e é, porque está vivo entre vocês. Oh, claro que sim. E hoje eu só faço neste médium o que vai beneficiar alguém, nunca prejudicar. O senhor? Sim. Então, se alguém chegar para o senhor e dizer assim, porque disse que Exu é neutro, aquele que vem pedir o mal, ele faz o mal. O senhor já está dizendo assim, eu tenho assim a liberdade de dizer não. Sim. É isso? Isso. Se alguém vem pedir o mal, olha, fulano brincou comigo, o senhor Exu Pagão tem força, dou-lhe ali um quatro patas e o senhor faz o trabalho para mim. O senhor fala o que para essa pessoa? Não faço. Não faço? Não. E se... É. Porque se eu fizer, eu vou estar atrasando a minha evolução e o crescimento espiritual do médium também. Certo. Quem tem consideração e amor pelo médium, não faz. Quem, o senhor diz assim, o espírito que tem consideração pelo médium, consideração e amor, o senhor falou, sim, né? O espírito sente amor pelo aparelho mediúnico. Quem tem consideração e amor pelo médium não se permite realizar esse tipo, sim, de trabalho. Então o senhor está querendo dizer que quando o Exu realiza esse trabalho, o médium é prejudicado? Sim. Como? Atraso de vida. Ah. Tanto o médium como os camões também. Até o camão? Sim, porque é utilizado da força mental de cada um. Por isso tem que ser uma corrente. Num trabalho ali? Sim. Então vamos até abrir essa questão. Qual que é o papel do Cambone? Muita gente diz, não está fazendo nada, só está servindo, é um inútil numa gira. Cambone é um médium que não incorpora, mas a sua energia é irradiada dentro do terreiro. É irradiada? Sim. Certo. Uau. Então já desmistificou aí para as pessoas que o Cambone não, ele tem a sua função. Sim. A sua importância. É de suma importância dentro de uma seara. De suma importância? Sim. E o Ogum? É o mesmo caso? Também. É a força de um terreiro. É a força de um terreiro? Sim. O Exu respeita esses encarnados, participantes da gira que não incorporam? Sim, o respeito é dado quando é recebido. Aham, me explica um pouco isso. Como é que uma pessoa faz o Exu receber o respeito dela? Respeitando o Exu. Como? Respeitando o Exu. Aham. As entidades em geral. As entidades em geral? Sim. Claro que sim. Então, o senhor estava dizendo que até o Cambone leva. Sim. Então já é um conselho para, vamos dizer assim, todos os cambones que estão acompanhando o senhor Exu Pagão aí, que fique de olho aberto. Sim. Se o Exu aceitou ali qualquer coisa para a maldade, vai sobrar para ele. Também. Tanto que o cambone não pode parar o trabalho. Pode parar? Pode. Como assim, seu Exu, parar um trabalho? Se o Exu estiver fazendo uma coisa que não é permitida, ele pode falar, interferir. Se o Exu estiver fazendo uma coisa que não é permitida, ele pode falar e interferir. Sim. Falar o quê e interferir como, se o Exu é mais forte? Deve-se respeito ao Cambone. Ah, é uma lei da Umbanda. Sim. Tipo uma lei das casas, né? De Umbanda. Chefe. Ah, tem um Cambone no chefe. Sim. Certo. E aí ele tem que ali obedecer. Se o Exu diz assim, fica na tua que tu não sabe de nada, daí o Exu vai se ver com o caboclo, é isso? Sim, com o chefe da casa. Aqui o chefe dessa casa é quem, seu Exu? É o caboclo. É o caboclo. Qual é o nome do caboclo? Indaiaçu. Indaiaçu. Então se o senhor fizer isso, depois o senhor se vê com ele. E esse se ver com o caboclo, pra gente, às vezes a gente enfeita um pouco, né? Ele pode até me suspender. Como é que é? O que ele pode fazer? Suspender? Chega. Fica sem vir. Olha. E para o senhor é prejuízo ficar sem vir numa gira? Sim. Por que, seu Exu? Porque eu tenho que trabalhar. Para evoluir. Para evoluir. Sim. Tá certo. O Exu depende do médium para evoluir? Por isso temos o estudo mediúnico. Aham. Por isso que vocês têm o estudo mediúnico? A casa. A casa? Sim. Ah, entendi. Por isso que a casa proporciona um estudo mediúnico, obviamente, para os encarnados. Sim. Vocês não precisam disso. Não. Para os encarnados fazerem bem o papel deles. Quando se fala de estudo mediúnico, o que que o Exu vê que as pessoas têm mais dificuldade de aprender durante o estudo que o Exu gostaria de esclarecer para o pessoal? A respeito de como incorporar um Exu. O que o senhor acha mais importante a pessoa guardar na cabeça? A concentração. Concentração? Sim. Uhum. E nesse tempo, tempo de gira, não se pode alimentar de carne vermelha. Ah. Não pode ter junção carnal. Não pode se alimentar antes da gira, que seja pelo menos 2 horas antes, para que não se prejudique. Não pode ter junção carnal, não pode comer carne. E abster-se. Falar um palavrão pode? Sim. Não pode. E se alguém cortar no trânsito? Azar, segura ali. Porque a pessoa tem que ter consciência que está indo mais gira. O que acontece se a pessoa escapou um palavrão? Daí vai ter dificuldade de incorporar. A consequência vem depois. A consequência vem depois. Uhum. Fala um exemplo de uma consequência que pode vir depois. Um exemplo é se a pessoa não fizer o que tem que ser feito. Uhum. Não cumprir com as regras. Sim. No final da gira, pode acontecer muita coisa. Inclusive, a chegada do Egum. Olha. Falou em Egum. O seu Exu, o que é um Egum? Tem Egum bom e Egum ruim? Sim. Tem Egum bom? Tem. O que é um Egum bom e um Egum ruim? Egum são espíritos que já desencarnaram. Em geral. E que estão ainda por aí. Ah, entendi. Um espírito, por exemplo, um preto. Sim, velho. Os ancestrais. Entendi. Um espírito assim de um preto velho, o senhor chamaria de entidade, né? Não chamaria mais de Egum. É isso. Comanda a entidade. Isso, é a entidade. Sim. Egum é só esses que desencarnaram e ainda estão, de certa forma, perdidos. Sim. Então, entre esses que desencarnaram estão aí, tem os que são bom, estão os que são neutro e estão os que são mal. Sim. Mas todos eles estão perdidos. Tem os quiumbas também. Ah, então, quiumbas já é diferente de... Quiumbas já são que estão mais... É um Egum mais afundado. Sim. É isso? Isso. O quiumba. Mas esse não chega no terreiro no final da gira? Chega? Chega. Chega? Dependendo do médium. E esse que é um Egum mais afundado, quando se diz mais afundado é que ele está mais atolado na lama. Sim. Ali, na própria escuridão, né? Isso. Mas isso não quer dizer que ele seja mais maldoso, mais malvado. Enquanto ele não encontrar a luz. Não tem como ele melhorar. Não tem. Então, pode ser alguém que está ali envolvido pelas suas próprias mágoas. Sim. Mas não necessariamente uma quiumba é alguém que tem ódio dos outros. Nem sempre é assim, né? Ou é assim? É o que não perdoa. Ah. O que não ama. Por isso também que está ali, sim, né? Preso ali. Porque você não perdoando, não amando, você se torna um ser egoísta. Que só pensa no seu próprio umbigo. Não amando, você se torna um ser egoísta que só pensa no próprio umbigo. Sim. Claro. Então, o senhor acredita que pode alguém, por exemplo, que está assistindo a gente morrer e virar uma quiumba? Sim. Pode? Pode. Ou seja, carregar uma mágoa interior que faz a pessoa ficar densa ali no espírito e afundar no umbral. Por isso. Perdão. Por isso que a Umbanda prega o perdão? O amor, a paz. O amor, a paz. A caridade. A caridade. Sim. Para a pessoa já não morrer e não ir parar lá, é isso? Entendi. Então vamos voltar um pouquinho. O médium então ali foi lá e falou um palavrão. Isso não é tão grave, né? Ou o senhor acha que em nível de gravidade falar o palavrão e ter relação sexual é igual de grave? Ou relação sexual é a pior porque mexe com a energia do corpo? Mexe com a energia. Então é pior que falar um palavrão? Pra no tempo da gira, você tem que estar consciente que o seu corpo vai estar à espera de uma entidade. Ah, sim, sim. E como que você vai à frente de um PG incorporar uma entidade qualquer com o seu coração cheio de rancor? Nossa. O que que se espera dessa entidade depois? Não tem como ajudar quem vem em busca se você está precisando de ajuda. Não é verdade? Sim, senhor. Por isso tem que ter firmeza. Tem que ser concentrado. Tem que saber que ser médium não é somente no dia da gira, mas todos os dias da vida, todas as horas. Claro. Tá certo? Sim. Então, o seu Exu, o senhor fala um PG, Para quem não entende essa palavra, o que é Seixo? É o Congá? É o Congá. É o Congá. Sim. Claro, é o altar do templo. Isso. Então, o senhor está ensinando assim. Eu falei para o senhor falar se tem diferença de peso entre duas coisas que não se deve fazer, já ia trazer a carne também, mas o senhor já falou, não, para. Tudo é ruim. Não tem um que é mais ruim ou menos ruim. A pessoa tem, o senhor falou que a pessoa tem que ter consciência. De que é um médium e que tem que estar com o coração mais limpo possível de maldade, de rancor, de ódio, de mágoa. Tá certo? Sim. Claro que sim. E aí, no caso, o que que a Umbanda oferece para o médium? Vamos dizer, uma pessoa está vendo, gostou do Exu, gostou da conversa, quer ir para a Umbanda. Mas o que que a Umbanda me oferece? O que que o senhor responderia? Isso vai depender do que você busca dentro do mundo. Tá certo? Sim. Muitos usam como refúgio. Mas não é o certo. Muitos usam como refúgio. Sim. Mas não é o certo. Não. Uhum. Não só Umbanda, como outras religiões também. Não se deve usar nenhuma religião como refúgio. Deve-se usar como? Tem que ir por amor. Por amor? Sim. Claro. Não é verdade? É, adorar a Deus, né? Sim. Quando o senhor diz por refúgio, o senhor quer dizer fugir de alguma coisa ruim? Achando que, estando aqui dentro, está livre de alguma coisa lá fora. Ah, entendi. Tá certo. Claro. E qual que é, então, a real forma de se libertar das coisas que se tem lá fora? Retirando toda a falta de amor, falta de perdão, de dentro do coração. Retirando toda a falta de amor, de perdão, de dentro do coração. Sim. Daí a pessoa consegue meio que se blindar daquilo que está lá fora. Sim. Mas isso é uma busca constante. É uma busca constante? Sim, porque não é fácil. Ah. Por isso o médium tem que saber o que quer. E não vir por achar bonito. Porque a mediunidade é bonita, sim. Mas é espinhosa. Espinhosa, seu Exu? Sim. Por que que o senhor diz espinhosa? Porque a mediunidade vem para cada um como um resgate de vidas passadas. Ah, claro. E quando é resgate, não é festa, né? Não é passeio, é trabalho. É trabalho, é evolução, é crescimento. Tá certo. Por que que o senhor vê na Umbanda o Exu sempre o mais mal falado? Preconceito. Os ignorantes que não conhecem falam o que quer. Claro. Quando um filho de Umbanda vê alguém falando mal da religião dele, o senhor não acha certo ele criticar e fazer mal para aquela pessoa? Tem que mostrar o lado bom. Tem que mostrar o lado bom. Sim. Uhum. Que um bando não serve só para, como muitos acham, somente para maldade. Mas a Umbanda se cura muitas pessoas. Há muitos que se evoluem dentro de um terreiro de Umbanda. Claro que sim. Então é um conceito errôneo de quem fala daquilo que não tem experiência. Que não conhece. Não conhece. Certo. Então o senhor diz a qualquer filho de Umbanda, quando alguém falar mal da sua religião, fazer o quê? O senhor falou, né? Sim. Mostrar o lado bom. Sim. Mostrar o que a religião é realmente. E daí não vai mais reagir com maldade, é isso? Depende da ignorância de quem está falando. Entendi. E aí a religião não é culpada. Não. Porque, cara, Pode ser filho da Umbanda, mas ali está meio nervoso, né? Não pode ser. Por isso tem que saber onde está. Por isso tem que viver a Umbanda diariamente. Já é a segunda vez que o senhor fala que se deve viver a Umbanda diariamente. O que que significa na vida prática viver a Umbanda diariamente? Um abraço, um bom dia, um sorriso, um aperto de mão, um carisma. Sim, claro. Seu Exu, qual foi a maior lição que o senhor obteve na sua última encarnação? O que que a vida ensinou para o senhor? Na minha encarnação passada, há muito tempo atrás, eu fui monarca. Oh. Eu tripudei. Tripudiou? Sim. Uhum. Eu gostava da boemia. E com isso, eu maltratava. Depois de eu sentar no trono, quando eu vim rastejando. Para aprender a evoluir, a crescer. O senhor disse que depois de ser alguém que sentava, que vivia sentado no trono, quando veio, veio rastejando. Sim. Quando veio onde? Na espiritualidade. Essa primeira incorporação? Sim. Foi isso? Isso. Alguém obrigou o senhor a vir rastejando? Ou foi seu peso na vossa consciência? É o desígnio que nos foi dado. De incorporar? Sim. Mas o fato, hoje o senhor não vem rastejando? Não. O senhor vinha rastejando porque pesava a consciência de maldade que fez no passado, é isso? Para você aprender, você vai começar lá de baixo. Tá entendendo? Claro. Sim. Então não tinha nenhum superior seu, disse assim, tu tem que ir ali e se arrastar. Não tinha isso. Superior seu no espiritual que mandava o senhor chegar arrastando, não tinha. Era a consciência do senhor. Ou os dois? Os dois. Entendi, acho que você está querendo dizer os dois, né? Quando se nasce, você já passou por um caminho para que você venha, nasça e cresça. Depois envelheça e morra. Uhum. E a mesma coisa somos nós, espíritos. Sim. Ah, o senhor está querendo dizer, fazendo uma analogia, né? Sim. Nós encarnados temos um ciclo da vida ali. Infância, juventude, adulto e velhice. E vocês passam por esse estágio também. Início, meio e fim. No ciclo, na roupagem da entidade Exu. Sim. Entendi. E com o propósito de aprender as coisas, isso, né? E praticar também, tipo a humildade. Com a prática, que nós vamos evoluindo. Esses valores, né? Sim. Claro. E aí, fazendo isso, vocês são exemplo pra gente, né? Sim. E pra isso, o médium tem que estar preparado. Pra isso o quê? Pra chegar ao ponto do Exu. Saber como deve e como não deve agir. Ah, entendi. Quando o Exu começa o ciclo dele, esses estudos que se faz, é para ele estar preparado, para receber o Exu. O médium. Isso, para receber ali o Exu. Claro. As entidades em geral. Isso. Porque tem o ciclo do início, do meio. Então, vamos dizer, o médium não se preparou. Aí o Exu que está vindo ali meio... ele está vindo ali meio desprevenido, né? Precisando de um certo apoio, de uma certa ajuda, ele está tendo que ser humilde, daí o médium tem que ter o carinho e o amor que a Umbanda exige dele. Exige, a Umbanda exige amor e carinho? Exige. Exige. Sim. Essa é a palavra mesmo. É uma dedicação. Que você tem que saber que está ali para prestar a caridade, para ajudar as pessoas que chegam até você. Claro. E saber que ali é... Sim. É uma outra pessoa. Isso. Com necessidades, né? aspirações, esperanças, desejos. Claro. Eu vou citar um exemplo. Sim, senhor. Da Pombozira Maria Mangueba. É a Pombozira que trabalha com esse cavalo. Sim. Houve um tempo, aqui ainda era de tábua, no meio aqui, somente. Uhum. Uma pessoa da corrente, zangada com o esposo, porque tinha uma outra mulher, pediu para a Pombozira que queria que ela quebrasse as duas pernas e os dois braços. De quem? Do seu companheiro. Oh, meu pai. E aí? Ela disse que ela não ia fazer. Porque se ela fizesse, de que forma ela ia dar de comer os filhos dela? Porque é ele que dava ajuda. Sim. Ele que trabalhava. Se ela faz, as consequências vinham para ela que pediu. Para a Pombozira que fez, para o cavalo e até para os camões. Ah, agora que eu entendi. Todo mundo leva um pouco. Sim. Então o Cambone deixou, ele não falou, podia ter impedido. Sim. Se eu riscar um ponto aqui, trancando o seu caminho. Sim. O Cambone não pode chegar e falar, show, aqui não é permitido esse tipo de trabalho. Sim. Não é permitido. Não. Uhum. Porque o cavalo exige muito de todos aqui dentro. Para que nada saia do controle. O cavalo exige muito? Sim, esse cavalo. Ah, entendi. A dirigente. Sim. Claro. Exige porque também sabe, quando sai do controle, sim, a dor de cabeça que dá. A consequência é grande. Já aconteceu de vocês aqui o senhor ter que segurar uma quiumba braba porque um filho quebrou a corrente? Já. Pode contar um pouco dessa história do astral pra cá, como é que foi começando, o que que o filho foi, aonde foi pisando na bola, o pessoal tem um aprendizado novo? Houve um tempo em que estava tendo uma sessão. Era uma farofada que estava sendo oferecida. Sim, sim. A médium desincorporou. Ficou na corrente. Sem pedir licença, pegou o prato e virou as costas para as entidades. Ah. Pegou o prato, virou as costas para as entidades. E comer sem pedir. Foi lá e comeu sem pedir? Sim. O médium? Estava tirado para ela, mas era para depois que terminasse a gira. É, por enquanto devia permanecer em oração ali. Estava. Em foco, em oração. Que ela quebrou a corrente. Ah. E aí a consequência foi grave. Ah. E teve que sair carregada para fora para tomar banho de descarrego com água gelada. Meu Deus. Porque não há espírito que aguente água gelada no mundo. Ah, é? Sim. Quando um espírito denso envolve o corpo mediúnico da pessoa, a aura, joga água gelada que ele vai embora. E se acopla? Sim. Jogou água gelada? Ele vai embora. Por que que acontece isso? Dá um choque? Dá um ali? Choque térmico. Térmico. Essa eu não sabia. Qual que é a outra forma de neutralizar e fazer o espírito ali que está insistente ir embora? Oração. Oração? Sim. Esse de... E os pensamentos de quem está acompanhando numa só corrente. Não pode vacilar. Porque a corrente é um elo de proteção. Uhum. Contra os quiumbas. Contra. Os maus espíritos. Claro. Quando a gente ouve falar de exorcismo, existe mesmo? Sim. Ou seja, trata-se de uma quiumba que a gente estava se referindo agora, densa mesmo, ali umbralina, trevosa, ou é mais um demônio mesmo? desses... Às vezes é um espírito zombeteiro. Só? Isso depende da fraqueza do médium. Ah, entendi. Ele está fazendo todo aquele teatro. Quanto mais fraco ele for, mais carga negativa ele pega. O médium? Sim. Claro. Claro. Quanto mais fraco ele for, mais carga negativa ele pega. Sim. E o senhor está dizendo que, às vezes, teatro que se vê na hora de um exorcismo pode se tratar só de um espírito zombeteiro, brincalhão, que está fazendo um monte de teatro. E aí depende de quem está tirando, se tiver experiência. Não, não. É por isso que aqui na casa, quando se trata disso, é aconselhável que chame a zeladora. É aconselhado que chame a zeladora. Sim, por isso ela está aqui. É. Para cuidar dos filhos. O senhor fala se aconteceu o quê? Uma necessidade de um exorcismo? Caso de um zombeteiro pegar um médico. Sim, sim, claro. Em algum lugar. Um brincalhão. Sim. Né? Agora sim, demônio não pega? Ou pega? Ou como é que o funciona? Demônio em si não existe. O demônio é o que está dentro de cada um. Seria a maldade humana? O lado obscuro. Do ser humano? Sim. O demônio é o lado obscuro, sim, do ser humano. Claro. Então aí, o espírito zombeteiro utiliza-se da crença. Porque eles podem fingir, simular. É, aquilo que não existe. E podem se passar por uma entidade. Por uma entidade também. Sim. Mas nesse caso a gente está dizendo que ele usa a crença popular para se passar por um demônio, sim, e botar medo. Sim. Então o senhor já está dizendo aí para as pessoas não ter medo de demônio. Porque isso aí não existe. Mas para isso tem que ter fé. Ah. Claro. Porque não adianta ir falar isso para um descrente. O senhor está dizendo que para isso tem que ter fé, porque não adianta o senhor dizer isso para um descrente. Sim. Mas existe um bandista descrente? Tem. Tem? Tem. Como é que muitos é? Vêm um bandista por achar bonito. Muitos vêm por achar bonito. Só que não sabe que está mexendo com coisa séria. Ah. A espiritualidade é séria. Não se pode brincar. Dentro do espiritismo, seja qual for. Umbanda, quimbanda, candomblé, kardecista. A Umbanda precisa de seriedade, de responsabilidade e compromisso. Sim. Muitos, às vezes, então, vêm e não tratam com a seriedade que... Sim. Nem a seriedade que merece, a seriedade que precisa. Sim. Por questão de segurança. O senhor já está dizendo aí, não é? Não é nem questão de reverenciar o sagrado que deveria existir num segundo momento. O senhor está dizendo, já é até questão de segurança da pessoa, não brincar com o sagrado ali. Sim. Que o senhor falou, não sabe com o que está mexendo. Então, com essa fala, às vezes alguém fala assim, mas então eu vou desistir, mas não vou mais procurar Umbanda. Porque se eu fizer alguma coisa errada, eu corro o risco de um negócio desse me pegar? É assim mesmo? Se não tiver responsabilidade e compromisso, pega. Entendi. Tem e atrapalha a vida material. Se não tiver responsabilidade, sim, e compromisso, pega. Muitos falam, eu estou dentro do terreiro. Sim. Eu participo de tudo e eu não consigo nada. Mas por quê? É. Você já não tem o objetivo de vir prestar a caridade. Dever cumprir com a sua parte material e espiritual. Porque a seara é um templo sagrado. Não se deve entrar sem esta coisa. Tem que respeitar. Aos domingos não se veste a melhor roupa para ir numa missa. É. E por que que aqui tem que vir de qualquer jeito? está em sintonia. Matéria com espírito. Ele está em sintonia matéria e espírito. Sim. Vai no lugar ali e se arruma da melhor forma que pode. Não precisa ser a melhor que os outros se arruma, né? Só a melhor. Quais são as roupas adequadas? A veste adequada. E por que que tem que vir? Aqui na Serra não é admitido mulher com aquela coisa. Como que fala? Tomara que caia. Aquelas blusas. Tomara que caia. É, mostrando os ombros. Sainha curta. Sim, não. Nem bermuda. Não pode. E os homens de bermudão? Não pode. Abaixo dos joelhos, sim. Pode, claro. E na consulência o povo é obrigado a ficar descalço? Não. Aqui dentro, sim. Aqui dentro, né? Nessa parte aqui. Sim. Porque o solo é sagrado. Então, quando o consulente chega, que está acontecendo gira, o que que acontece com eles ali na assistência? Tem enfermeira espiritual tratando? Como é que é? O que que vai acontecendo enquanto eles estão ali esperando para passar pela consulta com o Exu? Ah, quem fica é responsável por isso. Espiritualmente? Sim. Do lado de vocês aí? Sim. Uhum. Por isso, todo começo de trabalho é firmado à tronqueira, para não deixar que o inimigo invada. Todo começo, às vezes eu repito porque pode sair um pouco baixo. Sim. Todo começo de trabalho é firmado à tronqueira. Sim. Para que o inimigo não entre, o senhor falou? Sim, são os guardiões da casa. Os guardiões da casa, depois que firmar a tronqueira, que são ativados. Ficam vigilantes ali. Ficam vigilantes? Então, firmar a tronqueira é a mesma coisa que fazer uma oração, um pedido para Exu ficar vigilante. Entende? Se não firmar a tronqueira, o Exu não vai ficar vigilante do mesmo jeito? Fica desguarnecido. E qualquer quebra de corrente tem invasão. Então, é por isso que antes de qualquer gira, se salda Exu? Sim. Por que se salda Exu antes de qualquer gira? Para a segurança da casa. Firmar a tronqueira, igual o senhor falou. Sim. Claro. Esses Exu que são da tronqueira, são os Exus da mãe de santo ou são os Exus de algum filho mais forte? São os da casa, os da mãe. Tá. Os que estão firmados lá dentro. Ah, entendi. São trabalhadores comprometidos com o propósito do terreiro de Umbanda. Sim. Então eles estão mais ligados com a dirigente. Sim. Claro. E pode acontecer de um preto velho, às vezes uma preta velha, preto velho, uma preta velha, fazer esse trabalho na tronqueira? Do Zé Exu? Não. Preto velho fala o quê no dia de Exu? Nem vem, fica lá para o ano. E eles trabalham no dia de Exu, para cura. Claro, mas no dia de Exu eles não tem por que vir, né? Não, só se houver necessidade. Claro. O senhor disse se houver necessidade. O que poderia justificar a necessidade de um preto velho numa gira de Exu? Se for um trabalho cruzado. Ah. O que é um trabalho cruzado? Onde se pode trabalhar um caboclo, um preto velho, um Exu. Ou seja, incorporar para dar atendimento. Um erê, tudo junto na mesma linha. Ah, acontece isso? Sim. Quando se diz assim, a hora que recebe mais de duas linhas no mesmo dia, virou carnaval. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que pensam assim? Quando incorpora mais de duas linhas no mesmo dia, daí já viu porque não tem necessidade, porque daí está querendo graça, o que o Exu responde? Aqui se faz isso, né? Então deve ter um fundamento. Por que não é carnaval isso e não se deve falar assim? Aqui na casa é designado duas linhas por dia. Ah, duas linhas. Sim. Aqui não faz mais que dois. Não. Ah, entendi. O que pode vir é um baiano na linha de preto velho. Sim, sim. Mas é muito esporádico, né? Sim. Não é um negócio programado. Então aqui se faz duas. Sim. Duas. Então, pronto. É uma colocação que as pessoas têm. Aqui não se faz. Isso varia de casa para casa. Isso. Então o senhor acredita, então, assim, deixa fazer quem faz, não precisa criticar. Sim. É assim que o senhor... Cada um tem seu fundamento. É assim que o senhor ensina, né? Sim. Claro. Quem faz, deixa que faz. Eles devem ter as razões deles. O importante é que seguir a linha daqui. O importante é cada um seguir a linha da sua casa. Isso. Claro. Claro. Sim, senhor. Ô, senhor Exu, nós estamos começando a se aproximar perto dos 10 minutos finais. Eu quero perguntar para o senhor qual que foi o momento mais feliz da vossa existência. Existência de espírito. Isso, de espírito, de encarnado, de desde quando o senhor lembra até hoje, qual foi o momento mais feliz? A partir do momento que eu consegui subir mais um degrau e deixar de arrastar e de babar. Uau! São coisas que quem olha de fora parece insignificante, mas para quem vive faz toda a diferença, é isso? Sim. Claro. O que, que o senhor acha o Exu cobrar pela consulta? Dinheiro da terra. Depende do trabalho. Pode? Eu não costumo cobrar. Mas cobra. Não costuma, mas cobra. Eu não. Ah, entendi. O senhor nunca cobra. Os meus trabalhos não é cobrado. Mesmo que se o príncipe diz assim, ah, mas eu quero que o senhor me atenda quarta. A ser que queira. Ah, entendi. Pagar. Ah, se quiser pagar, o senhor recebe. Você fala, eu quero doar. Doação, né? Claro, pra casa. Claro, sim. Claro, isso é normal. Mas se a beleza chega aqui e diz assim, ah, mas seu filho, eu quero um atendimento particular. O senhor traz o seu médium aí, o seu médium vem aqui e o senhor fala comigo quarta-feira, porque é o dia que eu posso. Aí nessa situação, o senhor, sim, cobraria? Eu não. É feito uma peneira para saber o motivo real do trabalho. Tá. Claro. E a ajuda que é dada para casa. Entendi. Claro. Para a Seara. Entendi. O senhor faz uma triagem. Sim. No mundo espiritual, para saber da real necessidade dele. Sim. Se ele realmente não podia ter vindo durante a gira, que é o, sim, tempo que o médium disponibilizou. Aí o senhor decide que realmente ele não pode. Aí o senhor vai falar, não, o médium pode ir e dar a consulta para ele. Há tempo que eu falo, há necessidade que se atenda este moço da aldeia. O senhor mesmo já fala? Sim. Claro. E daí o senhor não cobra, não deixa o médium cobrar nada. Só se eu... Isso, se for da vontade dele. Mas se ele chegar um dia e não trouxer dinheiro nenhum, tudo bem também. Não. Faz da forma que tem que ser feito. Faz igual. O ritual tem que trazer. Entendi. Mas o senhor acha justo, assim, o tempo do médium? Que ela podia estar ganhando dinheiro de outra forma. Mas ela alcança através do sacrifício. Muita coisa. Entendi. Caminhos abertos. Tanto que ela tem um ganha-pão. Oh. Pra se viver. Ela não vive disso aqui. Claro que sim. Uma pessoa que se esforça fora do que é o trabalho da Umbanda para servir o outro incorporado, ganha em troca abertura de caminho, sim, da própria vida. O senhor falou uma coisa que ganha. O que, que é? Pronto, é crédito espiritual. Sim. Que é mais importante muitas vezes que o dinheiro. Isso. Claro, o senhor falou com outras palavras, mas é isso. Isso, entendi, amor. Então, o que, que o senhor acha de uma casa que faz isso, mas cobraria? O médium cobraria? É como eu disse, isso varia de casa para casa. De zelador para zelador. Claro, e se o Exu incorpora, de verdade, é porque ele aprovou, né? Sim. Então, é um espírito respeitável, sim, ninguém tem que falar nada, né? Claro. E é lugar que não se trabalha se não tiver o Exu. Até dentro da gira? Sim. Bom, é coisa deles, né? Sim. Nosso papel é respeitar. Eu respeito. Claro. Eu respeito. Sim. Thanks. quando eu vou em algum lugar que eu não gosto do ambiente, sim, eu vou embora. Quando o senhor vai em algum lugar, sim, o senhor não... O que que... Dá um exemplo de um lugar cujo ambiente o senhor não gosta. Eu fui numa homenagem. Uhum. E na homenagem aconteceu uma coisa desagradável. Ah. O chefe da casa começou a bater numa médium. Bater? Um outro terreiro. Bater assim de bater porrada? Nossa. A entidade, a suposta entidade. Mas, ah. Eu chamei o Camomo na hora, falei, eu estou indo embora. É que eu não fico. Bater de violência, né? Sim. Entendi. Entendi. Porque o diálogo é melhor. Sempre. Chama-se de um lado e fala que ele não é permitido. Sim. Do que partir para a violência. Numa situação dessa, o Exu pode pegar a raiva do médium que bateu, sobretudo se foi injustamente? Depende se não tiver incorporado. Ah, claro. Se tiver incorporado, daí vai ser, vai dizer assim, foi influência de um espírito inferior. Sim. Mas para isso, também, tem que se saber pisar no solo dos outros. Tem que se saber pisar no solo dos outros. Para isso o quê? Para chegar ao ponto que chegou. Que eu não vou na sua casa desrespeitar você lá dentro. Claro. Ah, entendi. O senhor está dizendo assim, o Exu não vai ficar com raiva da pessoa que bateu, porque o senhor está dizendo que tem que analisar a situação inteira. Sim. Às vezes a pessoa entrou no terreiro dele e não soube pisar. Com respeito no solo dele. Claro. E às vezes o médium próprio perdeu a cabeça, o Exu afastou e ele foi e fez lá o negócio. Aconteceu nesse dia. Uhum. Uma moça estava assim, com uma veste assim. Ah. Com o seio grande. Uhum. E de acordo com o que a pomba já veio, o seio dela saiu para fora. Ah. Isso já foi um motivo para a entidade da casa não gostar. Ah, a própria entidade? Sim. Claro. E aí houve desafios na qual eu não posso ter adentrar no assunto. Sim, claro, houve desafios. E aí o senhor falou, esse ambiente já não está mais. Aqui não é para mim. Para Exu Pagão. Sim, porque eu não gosto de brincadeira. Claro. O senhor pegou e foi embora. Sim. O senhor consegue trabalhar sem energia do sangue? Não. Não consegue. Então, com essa afirmação, pode-se dizer que faz parte da sua doutrina o corte. Sim. E entra naquele assunto que a gente estava falando. Sim. Cada casa tem o seu fundamento. Cada Exu sua maneira de trabalhar. Quando fez o meu fundamento aqui na casa, foi matado o galo. Claro. E aí a cada mês me é dado um galo. Olha. E se o cavalo ou alguém mais quiser presentear com mais um, eu aceito. Aceita? Sim. O sangue é colocado no assentamento. Sim. E a carne é feita a farofa para que todos comam o axé. Para que todos comam a farofa. Comam, claro. A farofa, ou seja, o frango, né, que sobrou ali, que é comestível. Faz a farofada e reparte para todos. Ou seja, nada é desperdiçado, nada é profanado. Não. Tudo é, tudo é aproveitado. É até muito melhor aproveitado do que aquilo que acontece no matador. Sim. E ainda assim... Então agora vamos falar um pouco desse assunto. Quando ali está com o egé, colocando sangue no assentamento, né? Que função que aquilo tem? Fortalecer. Fortalecer. Fortalecer a ligação do céu e da terra, é isso? Sim. Com o plasma do sangue. Isso. Claro. cria uma energia onde antes não se tinha, para o Senhor ter força de proteção. Força para poder trabalhar e realizar os trabalhos aqui dentro. Para servir o próprio ser humano. Sim. Que critica o Exu que faz isso. Sim. Uau. É tão simples quando a pessoa para para perguntar, né? Sim. Compreender ali que não tem nada de... Para entender. Né? Não tem nada de demoníaco atrás disso. Quando é pro bem, que mal tem. Sim. Claro. E o senhor não... É uma coisa que o senhor está ensinando para a gente, quando o senhor explica, assim, com tanta naturalidade, que a gente não deve ter vergonha de falar daquilo que não é feio. Sim. Por que que muitas vezes as pessoas dizem assim, sabendo que na própria casa se faz a emulação, ela diz, não, mas na minha casa pode ir tranquilo, que lá não se mata frango. Por que que a pessoa tem essa vergonha de dizer, eu sou umbanda, mas lá não faz corte quando faz? Vergonha. É, vergonha, né? Receio de não ser aceito. Vergonha e um preconceito. Tem preconceito tem. Aí? Em que grau, assim? Porque muitos, quando começa o desenvolvimento, na umbanda raiz, não é feito. Mas de acordo com o crescimento, o desenvolvimento, há necessidade de se fazer. Quando o senhor fala de acordo com o crescimento e desenvolvimento, sim, das necessidades dos seres humanos ao longo do tempo, daí vocês viram necessidade de criar essa instrumentação. Claro. Claro. Faz sentido. E aí? Ajuda todo mundo, né? Exato. O que que acontece quando... Já estamos chegando aqui nos minutos finais, Seixu. O que acontece quando o médium desrespeita as vossas coordenadas, os vossos direcionamentos para o bom funcionamento da casa ou para um pedido que fez? O que acontece, Seixu? Médium da casa. Isso. Ou consulente também. Quando diz assim, toma banho assim, ele vai tomar banho tudo errado. Passa essa erva, aí hoje ele passa amanhã. O senhor falou o quê? Para entender? Depois vem reclamar depois, que não deu certo. Depois vem reclamar que não deu certo. Sim. Ah. Só que como que vai dar certo se você não fez por merecer? Porque cada um recebe aquilo que merece. Todos têm de acordo com o merecimento. Sim. Claro. É como eu sempre digo, não adianta você plantar arroz e querer colher feijão. Não adianta que você plantar arroz e querer colher feijão. Claro. Cada um colhe aquilo que planta. Sim. Uma questão final, assim, o Exu Pagão trabalha para qual orixá? Ou trabalha... Bom, não adianta essa questão, como nos apresentaram aqui, porque o senhor já explicou que não existe demônio. Sim. Então vamos trabalhar para demônio. Sobretudo quando é trabalhador da luz nas trevas, né? Que é o Exu vinculado ao Umbanda. Sim. Então o senhor trabalha na luz de qual orixá? Na ordenância. Omolu. Sim. E o Omolu é um orixá que traz qual tipo de qualidade para as pessoas conhecerem? Ele cura as doenças. Ah. É a parte das doenças carnais. Então o Exu Pagão, quando incorpora, ele vem com a função de cura? Ou não? Não, eu sou da linhagem de Omolu. Isso. Mas eu trabalho também na cura. Tanto que eu receito muitos remédios. O senhor receita remédios? Sim. Remédios caseiros. Sim. Na qual muitos já saíram curados. Curado? Sim. Tem qual que é o remédio que as pessoas mais pedem, ou mais precisam, ou mais procuram? Às vezes, um simples óleo doce. óleo doce e é um preparado que o senhor faz? Ou só fala, passa óleo doce? É usado a energia da mão com fogo. Aham. E ali é restaurado. Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes a pessoa vem com um problema. Sim. O senhor pega um óleo de cozinha normal. Sim. Aí ele fica doce quando o senhor passa na mão assim e bota a mão sobre o fogo. Óleo doce é aquele óleo de oliva. Ah, óleo de oliva. Sim. Entendi. Aí o senhor fez assim com a mão porque o senhor faz a imposição de mão ali. Aquece o óleo na mão. Aham. Coloca na chama da vela. Sim. E passa no local. Passa no local. Então o senhor toca a pessoa? Sim. Claro. Com muito respeito, né? Sim. E aí, aquilo tem qual função? De curar. Ele manda ali uma mensagem vibratória para as células se reorganizarem. Isso. Claro. Relembrarem da função que executavam no estado de equilíbrio. Isso. Entendi. E tem algum remédio que o senhor diz assim, olha, bota essa erva com essa erva que serve para isso? O senhor receita para as pessoas? Sim. Tem algum que o senhor pode ensinar para a gente? Você já ouviu falar de Baru? Não, senhor. Muitos desta terra falam Cambaru. Que é um sapo? Não. Quem que é? É uma árvore. Uma árvore? Nativa. Uma árvore daqui? Isso. Do Mato Grosso? Que é retirado. Aquela casca primeira, tira de um lado e tira aquela segunda. E faz um unguento para colocar sobre o local machucado. Machucado? Sim. Então o senhor está ferido. Então, é um anti-inflamatório. Ah, entendi. Isso aí é um, se chama Baru? Sim. Claro. Aqui se conhece como Cambaru. Segunda casa. Sim. Bota ali. Faz um unguento. Raspa. Raspa. Faz um unguento. E... com água assim, né? E deixa ferver. Isso. Claro. Tem... não. Natural. Natural, sem deixar ferver. Bota ali. É um anti-inflamatório, senhor? Isso. Claro. Mas assim, o que é que o senhor receita assim para a pessoa assim? É, um banho de proteção, um banho de descarrego? O que é que o senhor receita para o médium? Cada caso é um caso. Claro. Tem um orixá, sim, tem as ervas certas. Para cada pessoa, né? Para você eu receitaria um banho com alevante. Alevante? Manjericão. Quando quisesse ali tomar um banho de descarrego ou proteção? Proteção. Proteção, claro. Então, no meu caso, um banho de alevante com... manjericão com alecrim, mel. Alevante, manjericão, alecrim e mel. Isso. Daí eu boto tudo junto. Macero e ali na água eu tomo banho. Depois do seu banho costumeiro, aí você joga ele sobre o seu corpo. Do pescoço para baixo. Não, da cabeça. Pode molhar o topo da cabeça com esse? Pode, porque não é descarrego. Claro, o senhor falou que é de proteção. Sim. Seria de proteção e equilíbrio? Isso. Os dois ali. Claro. Para fluidificar seu corpo. E daí não seca com a toalha? Não. Já pode botar a roupa já? Sim. E esse banho, uma pessoa, por exemplo, pode fazer quantas vezes, quanto que já é exagero, como é que é? Uma vez por semana, por exemplo. Sim. Né? Eu costumo pedir 3 vezes na semana. Como? Segunda, quarta e sexta. O senhor incentiva que tome 3 vezes Sim. na semana? Mas não é exagero, seu Exu? Cada caso é um caso. Ah, tá. A proteção não é. O exagero é o descarrego. Ah, esse aí é o equilíbrio, né? Equilíbrio Sim. nunca é exagero. Porque o descarrego, ele tira toda a energia. E o de proteção já fluidifica o seu corpo. Muito bom. Algumas pessoas fazem um preparado com álcool. Né? Bota lá, fecha o óculos do álcool, pronto. Daí a hora que acaba o álcool, bota mais álcool. Daí a hora que acaba aqui, bota mais álcool. Porque às vezes eles fazem banho com isso. Pega uma tampinha e joga no banho e tá pronto o banho. Funciona igual? Não é a mesma coisa. Não é. Porque já tirou muito. O banho verdadeiro. Sim. É aquele que você tira toda a essência da erva. Aham. Claro. O banho verdadeiro. E o álcool, da forma que você está falando, se você só repetir o álcool, a erva já foi toda. Na pois primeira é. Colocada. Entendi. Então o senhor quer dizer ali que tem efeito ainda? Tem. Mas já não é tanto quanto da primeira. Isso. E aí a terceira já vai ficar menos ainda. Por isso é aconselhável que se acabou esse, prepare outro. Um outro álcool, uma outra erva. Porque o que tinha de sair da essência, saiu da primeira vez. Ah, e aí demonstra um pouco de preguiça da pessoa também. Tanto que a folha fica branca. Fica branca? Sim. Achei que ficava preta. Não, ela tira toda a essência da folha. Entendi o que o senhor quer dizer. Aí perde. Sim. Claro que sim. A gente acabou ficando uns 10 minutos a mais aqui com o senhor. Como é que o senhor está com... Quer ficar mais um pouco para a gente fazer um outro diálogo com o senhor logo? Como é que está a senhora? Se ela pode vir ou a gente continua com o senhor? Ou o senhor quer já terminar por aqui e daí uma outra oportunidade a gente continua? Como é que o senhor prefere? Se quiser chamar a moça, pode chamar. Pode chamar? Pode. Aí a gente faz um estudo novo com ela, né? Sim. Então vamos finalizar aqui. Vou pedir ao senhor a vossa bondade de passar pra gente uma mensagem final. Todo mundo que acompanhou a gente aí até agora no diálogo com os espíritos, por gentileza. A Umbanda. Vou falar sobre a Umbanda. Sim, sim. Não é aquilo que dizem, é aquilo que se vive. A Umbanda não é aquilo que dizem, é aquilo que se vive. Sim, sim. Na prática. Na prática. Do dia a dia, com amor, com fé, com caridade, união, respeito e humildade. Humildade é a palavra-chave dentro da Umbanda. Claro. Uau. Tá certo? Sim. Que não há, nem aqui, nem em qualquer lugar, ninguém melhor que ninguém. Todos são iguais aos olhos do Criador. E não se deixe o ego tomar conta das pessoas. Não se deve ter egoísmo, ter maldade, inveja. Consiga com as próprias pernas, com os próprios esforços, sem querer usar o próximo como escada. Sem querer usar o próximo? Como escada. Sim, sim. Suba gradativamente, que seja um degrau a cada dia, mas com responsabilidade e respeito. Tá certo? Claro. O senhor disse assim, que suba... Que seja um degrau a cada dia, mas que seja com humildade e respeito. Isso. É isso. Isso. Tá certo, seu bicho. Graças a Deus. Muito obrigado por esse tempo conosco, desse trabalho, desse estudo, desse conhecimento colhido. E rogo a Deus que existam outras oportunidades no futuro. Tá certo. Que assim seja. Que seu trabalho seja iluminado. Sim. Tá certo. Sim. Por todas as falanges, por todas as milícias celestes, e você consiga realizar seu objetivo. Que assim seja. Tá certo? Muito obrigado. Tá certo. Gratidão, seu Exu. Que traga prosperidade, caminhos abertos e muita paz e harmonia a todos que aqui estão, tá certo? Que assim seja, Sr. Exu. Boa noite. Boa noite. Todos são iguais aos olhos do Criador.